Bom, bem-vindos ao Pod Zero, o seu ponto de partida para o que rola de novo no mundo da tecnologia. Nós vamos trazer para vocês o que está acontecendo de interessante lá fora e como isso pode afetar as nossas vidas no Brasil. A gente vai falar de internet, Google, Apple, Microsoft, voz sobre IP, novos lançamentos, soluções de digital home, videogames e tudo que aparecer aí de novo. Nós três aqui temos assim um certo background no mercado de tecnologia, eu, o Fábio e o Marcelo, e a ideia é poder passar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Acho que a gente estava conversando, né, Marcelo, Fábio, todos nós já de alguma forma usamos podcasts, conhecemos, ouvimos, e acho que era uma tentativa nossa de tentar entrar nesse barco também, até para entender qual que é a do podcast. Olha, já usamos bastante como usuário, escutando, né, ouvinte, mas eu nunca imaginei que fazer um fosse uma coisa tão complicada, cara. Não, Não, é a gente tá com complicado, alguns cara. probleminhas técnicos aqui de microfones, Não, etc. vamos lá, Esse você aqui, precisa ter um microfone bom. certo, que está vindo, né? Por isso que a qualidade do som não tá lá É, essa você precisa maravilha. ter. Ó, vai vendo, você precisa ter um software que grava bem. Tanto quando você está fazendo isso na frente do computador, com outras pessoas juntas na mesma sala, ou quando você está fazendo isso através de Skype, que a gente estava conversando, é o parto da montanha pra você conseguir fazer isso através do Skype. São 10, 15 programas que tem no mercado aí, cada um dá um problema diferente. Só que a grande dificuldade que a gente está enfrentando tem a ver com o fato de que cada um está na sua própria casa, a gente não está juntos, portanto, a gente tem uma dificuldade de banda, uma dificuldade de acertar todas as configurações de roteamento, que vai causar um certo trauma do ponto de vista da conexão. Eu não E acho que essa é que banda é. é o problema. Todos nós temos banda larga. Eu não acredito que realmente banda seja o problema. Talvez, acho que por ser o nosso piloto aqui do Podtech, do podcast, a gente está apanhando um pouquinho do setup. Mas eu acho que nos próximos episódios, ainda mais com microfone decente, USB, né, que a gente ainda está com os microfoninhos pluguinho vermelho, acho que a qualidade vai melhorar bastante. Pagar para ver. Eu quero que Eu seja estou mais pagando, né? fácil só, cara. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro assunto que a gente queria abordar aqui é exatamente podcast. Por que que afinal a gente está usando podcast? O que que a gente quer com podcast? Como que a gente usa? Eu vou até dar o meu depoimento. Eu comecei a escutar podcast no começo desse ano. Eu acabei montando um podcast dentro da Intel com uma sessão de treinamento de produto. Era um podcast de vídeo. E quando eu estava no trânsito, ainda mais na época das eleições, eu já não aguentava mais ouvir depoimento de político, propaganda política. Eu simplesmente levava o meu iPod e ouvia. Tinha diversos podcasts que eu assinava e eu ia ouvindo isso no trânsito. Para mim, o podcast virou uma forma de eu me atualizar no trânsito, de eu não perder tempo. É uma forma de em vez de eu estar ouvindo música, que às vezes é legal, eu ouço às vezes também. Eu estou escutando alguma coisa que me interessa. Eu estou escutando um podcast de segurança, de tecnologia, de filosofia, do que for. Mas eu estou pegando alguma informação que eu escolho no tempo que eu escolho, sem comercial, que é uma coisa legal. Putz, cara. Sei lá, cara. Você começou a escutar por causa dos políticos? Não, isso foi o grande. Porque eu ainda escutava muito CBN no carro, mas Ou ainda mais na época de. por falta de conteúdo? Tipo, o rádio não te dava conteúdo que você queria, ou não tinha o bastante pra você, ou sei lá, de repente até tinha, mas não no horário que seria legal pra você. Exato, e tem um outro programa, eu adoro ouvir alguns comentaristas lá, agora estão fugindo o nome, mas que nem sempre, obviamente, eles estão ali na hora que você está no carro, fazendo os programas deles. Então acabou virando para mim uma forma realmente de otimizar o meu tempo parado no trânsito. Esse é o meu modelo de uso de podcast. E o teu, Fábio? Eu acho que o podcast resolve uma questão que tem a ver com conteúdo, sim, como está colocando o Marcel, mas no meu caso tem a ver com o que eu quero fazer e não com o que eu sou obrigado a fazer porque é o que está disponível para a gente. Com certeza, num mundo dinâmico como de hoje, você vai encontrar pessoas que têm algum nível de interesse semelhante ao seu, ainda que não seja próximo de você, fácil de você estar conversando, de você estar em contato com durante um determinado período da sua vida. Portanto, o podcast se torna uma ferramenta muito interessante para você saber como está acontecendo, o que é que está acontecendo e de que maneira as coisas acontecem com aquelas pessoas que você imagina que poderiam ser seus amigos se você vivesse próximo ou, de uma maneira ou de outra, tivesse uma interatividade maior. Mas peraí, Então, vamos ver uma coisa assim mais clara, gente. Antigamente, quando o rádio saiu, pouca gente tinha rádio, existiam poucas antenas de rádio, transmissora então nem se fala. A mesma coisa aconteceu com a TV, e agora a gente vem com essa onda de podcast, videocast e outras coisas que aparecem no meio do caminho. Cara, olha só o que você precisa para fazer o podcast ser legal. Primeiro, você precisa ter um conteúdo bom. TV, rádio, podcast, seja lá o que for. Qualquer meio de comunicação, você precisa ter um conteúdo bom. Segundo, precisa ter o que transita ele. Na TV já está estabelecido, no rádio também. O podcast, o cara precisa ter internet, computador, iPod ou algo similar. Algum player MP3. Pô, tem um caminho longo ainda para percorrer. Eu acho que no é, Brasil, mas é quando. mais barato do que uma rádio pirata. Imagina Você que já montou rádio pirata, Fábio? já montei rádio pirata. Você tá É brincando? mais Sério? barato, sim, já montei rádio pirata. E aí? É muito mais complicado. Você passa pela situação de estar fazendo uma coisa que é considerada ilegal, ainda que você restrinja a capacidade de transmissão das suas antenas, você está fazendo uma coisa que é considerada ilegal. Portanto, mesmo que você tenha um conteúdo muito legal para passar, você tá restrito por uma questão de legislação. O podcast é totalmente livre, totalmente aberto. E isso é que traz uma característica de inovação, onde a tecnologia serve de pano de fundo para que as pessoas possam estar trocando experiências muito mais interessantes. Agora, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado do ponto de vista de fazer o podcast funcionar, isso também se dá ao fato de que a gente não tem a experiência necessária neste instante e vai ter para os próximos episódios. Não Cara, tenha dúvida. E e as só uma coisa, ferramentas tem são duas, primárias. tem duas, dois assuntos aqui que a gente está tratando. Um, modelo de uso de podcast, quer dizer, de ouvir podcast, é onde vocês usam. A gente já está agora entrando um pouco na parte de como fazer, que eu acho interessante. A beleza do podcast é dar esse poder a qualquer pessoa de montar um podcast. Se a pessoa gosta de aviação, monta o podcast de aviação. Se ele gosta de judô, monta o podcast de judô. Qualquer coisa. Hoje você tá aberto a montar um podcast. Agora, o que eu estou querendo saber agora especificamente é modelos de uso de. Aonde vocês usam? Até para compartilhar com as pessoas que estão ouvindo o que que a gente faz com podcast. Putz, Quer dizer, cara. onde vocês escutam? Eu Principalmente escuto sempre você, em casa. Marcel, que não tem um iPod. Eu tenho um iPod wannabe. Ele não tem o iPod, ele tem o MP3 Essa player. foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, cara. Eu comprei. Logo quando o iPod tava virando moda, eu tava morando fora do país, tava morando nos Estados Unidos. E aí eu falei, porra, não é possível que. Não consigo comprar uma coisa melhor com essa grana toda que eu vou pagar no iPod. Aí eu fiquei procurando, procurando, encasquei com isso e comprei um Samsung App. Foi a maior cagada da minha vida. Mas tudo bem. É. Agora, eu acho que uma coisa interessante é falar que você não precisa de um iPod para escutar um podcast. Eu não sei, Fábio, qual que é o teu modelo de uso? O meu modelo de. Eu sou um aficionado por fotografia, ganhei já prêmios de fotografia E internacionais de modéstia também, né? de modéstia Nossa também. Senhora. E o que acontece? A gente utiliza umas ferramentas, basicamente o Adobe Photoshop. E por causa do Adobe Photoshop é que eu comecei com podcast. Tinha um podcast bastante interessante de uma associação nacional de profissionais do Photoshop nos Estados Unidos que acabaram migrando para a produção de um vídeo podcast chamado hoje Photoshop TV. E é como eu utilizo na maior parte do meu tempo, o podcast. É um bate-papo entre profissionais altamente qualificados que estão o tempo todo trazendo novidades no mundo da fotografia digital e do tratamento de imagem digital. Eu uso ele num iPod vídeo, que é um modelo bastante recente do iPod, que me dá a capacidade de assistir 10 episódios se eu quiser mantê-los no meu iPod. Ou seja, numa viagem ou numa situação onde eu teria algum tempo livre. Por exemplo, hoje, esperando um avião no aeroporto, eu tenho o que fazer. É, isso é a mesma sensação que eu tenho. Hoje eu não perco mais tempo. No aeroporto, em qualquer lugar, eu ligo meu iPod, eu tenho uma fila de uns 20 podcasts diversos para escutar, então eu já sei que eu não vou estar perdendo tempo caso eu me É engraçado. encasquete em algum aeroporto Você desses. sabe que o primeiro iPod que eu. Não iPod, mas podcast que eu peguei mesmo, que eu dei download. Porque antes eu escutava os podcasts, na verdade, direto no site, como eu faço muito ainda hoje. Eu tô no PC, eu pego, entro no site, escuto, vejo alguma coisa que me interessa, escuto na hora. Eu não tenho esse costume de baixar e depois passar com outro device. O primeiro aparelho que eu resolvi passar foi meu PlayStation portátil. Eu também viajava muito. Naquela época, e o PlayStation Portátil tinha joguinho, tinha tudo, eu ficava no voo inteiro antes, saguão de aeroporto, também ficava com ele ligado, brincando com ele. Chega uma hora que o joguinho enche o saco, e aí eu comecei a procurar conteúdo para colocar nele para escutar. E colocar, meu, naquela época eu pegava de tudo, cara, desde aula de inglês até conteúdos mais bizarros que você pode imaginar. Tinha cara que falava palavras do dicionário. Onde vocês baixam os podcasts? Eu uso o iTunes. O iTunes é meu principal site para procurar podcasts. E eu também uso um outro chamado Podzinger.com, que é Pode o quê? um Podzinger, Podzinger.com. Ele é um diretório. Foi uma pessoa que criou um software que ele transcreve do áudio para texto os podcasts e com isso ele indexa o conteúdo. Então você consegue achar temas de qualquer podcast que ele tem indexado lá por alguma palavra-chave, uma vez que ele transformou em texto o conteúdo dos E sai podcasts. legal? Na fundo é para você achar. Depois que você acha o podcast, aí você entra no iTunes, que é o software que eu uso para agregar os podcasts, e assina e escuta ele normalmente. Mas o que ele faz é exatamente agregar essas informações. Ele virou um diretório, um Google, por assim dizer, de podcasts. Pois é, cara, eu não. Eu vou direto nos sites, cara. Eu vou no Google, procuro alguma coisa. Ou o meu preferido, que é a Cinet. Quem conhece a Cinet, cinet.com. É tudo em inglês, mas putz, vale a pena. Um site legal pra É o caramba. nosso podcast favorito, né? O Buzz Nossa, Out cara, Loud. Buzz Out Loud e Twitch, hoje eu escuto bastante. Mas eu sempre fui curioso no Cinet, porque eles têm aquelas partes de gadgets, as partes, sabe, review de produtos e tudo mais. Isso eu sempre achei legal neles. Desde a época que ele fazia isso só com um vídeo bem tosco, até hoje que ele já tem até o Cinet TV, que é legal pra caramba. E dali foi pro resto, né? Bom, você falou do PlayStation Portátil. Tem uma notícia aqui da internet: Nintendo vende 372 mil unidades do Wii no primeiro fim de semana no Japão. Peguei essa notícia no IDGenal. Por quê? Você imagina por quê? Tem um site, olha, esse eu recomendo vocês olharem. O site chama, deixa eu ver, We Have a Problem. Wii Have a Problem. Ele mostra um monte de situações onde as pessoas quebraram televisões, janelas usando o Wii. O Wii tem uma característica muito interessante que eu estava até pensando se isso aí ia funcionar nos Estados Unidos, porque ele faz as pessoas se mexerem, levantarem da cadeira. Ele é um jogo extremamente dinâmico. O É coisa de controle, japonês mesmo, né, cara? agilidade, você está se mexendo, ele capta os teus movimentos. O problema é que as pessoas acabam se mexendo demais e acabam quebrando as televisões e tudo que está por perto. Mas a grande sacada do Wii é a faixa de preço. Ele é o mais barato de todos esses videogames da nova geração que vem aí. Ele tá numa faixa de 250 a 300 dólares, cara. Que é interessante, né? Quando o PlayStation 2 dominou o mercado. Aí veio o Xbox, as pessoas ficaram meio assim, não, mas vai sair o PlayStation 3. E nada de sair o PlayStation 3. Mas Saiu foi uma agora. sacada animal da Microsoft lançar o Xbox no Natal passado. Meu, eles criaram uma base agora de gente que tem Xbox 360. Enorme. PlayStation 3 está com uma série de problemas para emplacar por causa disso. Muita gente já tem o Xbox 360, tinha o PlayStation 2, agora não tá querendo gastar dinheiro com outro videogame, entendeu? Pois é. Então, o Wii é baratinho, então se eles vão comprar, eles compram o Wii. O Wii tem uma outra coisa muito legal: você liga ele direto na internet, ele entra num diretório de serviços da Nintendo, você compra jogos do Super Nintendo, do Nintendinho, todos os títulos antigos, você compra, ele dá download e fica dentro do Wii, cara, e você joga esses jogos antigos. É uma característica interessante de todos esses videogames é exatamente essa interação. Talvez o Wii ele não tenha a ambição de ser aquilo que você comentou, Marcel, que é ser o centro de entretenimento de multimídia da tua casa. Já o Xbox e o PlayStation têm claramente a intenção de dominar esse mercado, de ser o teu centro de entretenimento para tua casa. Vocês já viram o Wii de perto já? Só em fotografias. Já viu o Fabinho? Também não. Então, ele é. Cara, ele é minúsculo. Ele é menor que o Mac Mini, Fabinho. Eu acredito. Ele é menor que o Mac Mini. Cara, você pega três caixinhas de CD convencional, você empilha, é a altura dele. Eu concordo. Eu acho que essa briga de cachorro grande entre Sony, Nintendo e Microsoft, cada uma dessas empresas tem que procurar seu próprio nicho. Enquanto a Microsoft e a Sony estão brigando por uma determinada posição de mercado, eu acho que a postura da Nintendo foi muito inteligente no sentido de procurar um caminho talvez alternativo àquele, onde talvez a lucratividade total do produto seja menor, mas a possibilidade de penetração seja muito maior. Cara, uma coisa legal de a gente pensar também é que esses caras acordaram para um outro lance. Eles querem ocupar o espaço que existe na sua sala. Então, por exemplo, PlayStation, com o PlayStation 2, foi o primeiro que fez isso, quando ele deixou tocar DVD. Ele era um player de DVD também. Agora vem o PlayStation 3. Ele é Blu-ray, cara. E tem uma série de reviews aí na internet falando que se você comparar o preço de hoje dos tocadores de Blu-ray que tem no mercado, que é o DVD de alta definição, eles estão aí em volta de mil e poucos dólares. E o PlayStation você compra ele por 700 dólares. E só tem review bom da qualidade de vídeo do PlayStation 3. Então, de novo, vale mais a Para pena você alguma comprar o coisa ele é bom, PlayStation né? 3 para ter pelo menos um player Blu-ray DVD, né? Do que você só pelos jogos, cara. Pelo jogo. E por outro lado, o da Microsoft, o Xbox, você já consegue baixar vídeos em alta definição, filmes em alta Já. definição para E assistir a neles. galera tá usando ele como storage de mídia total de casa. Então o cara baixa filme na internet, comprando pelo iTunes ou por algum outro site. Ou mesmo ele faz o rip do filme dele, ele coloca dentro do Xbox, que o Xbox tem um HD, e ele assiste através do Xbox, cara. E você vê que é feito de propósito. O Xbox, ele tem o controle, o joystick dele, e tem um controle como se fosse TV, cara. Já vem na caixa. Então ele já tem essa intenção, essa E a proposta. gente nem falou ainda do outro competidor desses dois, quer dizer, e o PC? Onde que entra nessa jogada? Onde você joga, Marcel? Você joga no computador, você joga numa console? Puta, cara, eu jogo no computador, eu jogo no console, eu jogo no banheiro com. E os teus filhos, Marcel? Fábio. Eu jogo no PC. E as crianças? Meu filho joga no. Ele não tem o Xbox, ele tem todos os outros consoles. Ele joga nos Eu tenho um consoles. PlayStation 2 aqui que meu filho adora. Ele realmente, pela simplicidade, os games console, o grande diferencial dele acho que para um jogo em PC é a facilidade que você tem. Você não Mas dentro tem. deles, cara, tem uma arquitetura igualzinho à de um computador. Não importa, a interface com o usuário é A muito mais interface, amigável essa é a do sacada, a que você. interface. E o software também. Por exemplo, o software do Xbox 360 é muito fácil de você mexer, cara, é muito intuitivo. O software do Wii eu só li, eu não tive a oportunidade de mexer ainda e ver. Mas o software do Wii dizem também que é um dos mais fáceis que tem. O software que agora a Sony está colocando no PlayStation 3 é o mesmo software de a interface que ele dá para você, é a mesma que tem no PlayStation portátil. É igualzinho. Inclusive o PlayStation 3 e o PlayStation portátil eles conversam. O PlayStation portátil vira controle remoto do PlayStation 3, se você quiser. E ele também pode interagir em jogos. Tem um jogo de carro que ele vira o retrovisor do carro. Vamos ver, agora esperar tudo isso chegar no Brasil. Se eu não me É, engano. mas tem outra coisa que vai rolar aí também. Cara, já tá rolando. Foi lançado aí esses dias para começar a ser vendido no começo de 2007, que é a Apple buscando o seu lugarzinho também na sala de estar. Vai lançar o iTV. Que é o ITV, Marcelo? O iTV? Vai no site ver, cara. Você tá curioso? O Vamos lá, iTV, vida. meu, o iTV ele vai ser uma espécie de replicador de mídia. Então você liga ele, você deixa ele na sala, ele é pequenininho, mais ou menos o mesmo exemplo do Wii. É menor também que o Mac Mini. Tá? Atrás dele vai ter saídas de vídeo componente, né? Que é aquela vermelha, verde, azul. Saída de HDMI. Saída de som ótico e também de som Dolby. 7.1, 6.1, 5.1, ele alcança qualquer um desses ranges, o estéreo normal. Ele se conecta via wireless. Ele também tem uma entrada de RJ45, né, que é a entrada para rede na internet, né, conexão de rede. E o mais legal dele é que ele já vem integrado, lógico, com o macOS. Então toda a mídia que você tiver no seu Mac, você consegue assistir nele em qualquer lugar da sua casa. Fora isso, ele se conectando na internet, você pode entrar no iTunes e comprar direto pra. Aí ele faz uma brincadeira, né? Por ele você compra coisas no iTunes, só que ele faz o download pro seu Mac. Então o Mac vira o storage na sua casa e ele vira o player. Esse é daqueles rumores ou já foi efetivamente Pra quem. Quem. anunciado Não, pela entra Apple? no YouTube. Você entra no YouTube, você digita. É iTV. Steve Jobs iTV. Aí tem a apresentação dele. Tá, então já é lançado. Não é como o iPhone, né? O iPhone é um Não. outro mistério total. A Apple em nenhum momento anunciou o iPhone, mas na internet você já encontra desenhos do iPhone, que aliás é um aparelho, parece maravilhoso. Você olha para ele e se fala, é um iPod. Aí você desliza um teclado e consegue teclar por ele através desse teclado deslizante. Ele tem duas baterias, uma para o telefone e outra para o MP3 player, para caso você não vai deixar de ouvir música com medo de acabar a bateria, uma vez que são duas baterias independentes. Possivelmente ele vai ter touchscreen, então é um. Vocês dois que já têm iPod, vocês comprariam o iPod Fone? Sem a menor dúvida. Porque Com hoje certeza. eu tenho que carregar os dois. E o que que você fazia com o seu iPod antigo? Dou Ah. para os meus filhos. Eles estão crescendo, eles Não vão vai querer um durar um iPod. mês, cara. Mas eu já tenho um iPod Shuffle para andar de bicicleta. Eu vi aquele pequenininho, novo iPod Shuffle. Eu tô louco para comprar um mesmo não precisando. Caraca, O Chute, você é iPod poder de maníaco. marketing da Apple é tão grande que ele faz você querer comprar as coisas mesmo sem precisar. Não, eu sou paga-pau da Apple, mas sou mais paga-pau da parte de computadores do que do resto, cara. Até você ter um. Não, não, não, cara, não. É animal, cara. Eu já tive um Apple, putz, antigão, muito antigo, cara. Aqueles primeiros Macs que apareceram. Na verdade, foi o Mac 2. E eu sempre fui apaixonado por Mac. Só que o valor aqui no Brasil sempre foi uma coisa abusiva, né? E nunca ficou fácil para você, nunca alcançou um preço legal para você trazer de fora também. E Bom, agora sim o alcançou. problema de todos esses equipamentos é o preço. As coisas no Brasil ainda são muito caras. O preço, por exemplo, a gente está falando do Xbox, se eu não me engano, ele está previsto para ser lançado no Brasil por R$ 2.999. É muito caro comparado com o preço que Não, está lá já fora. lançaram 2.000, 2.000, 2.500, cara. Ah, 2.500. Aí, na mesma onda, a Nintendo tá vendendo o Wii, que é muito mais barato lá fora que o Xbox e que o PlayStation 3, também por 2.500, é um preço ridículo. Eu até fui numa loja, não vou falar o nome É da loja aqui pra não fazer ridículo de propaganda. caro, né? Porque É. comparado com o preço nos Estados Unidos. Não, ridículo de caro, tipo, isso é absurdo, né? Pois é. Eu fui numa loja e perguntei, pô, tá vendendo? Porque eu não acredito que tá vendendo isso aqui nesse preço, cara. Por R$ 2.500, cara, dá licença, vamos comprar uma TV LCD aí, cara. Uma TV de plasma que já tá chegando nesse É, o preço. nicho que eles pretendem pegar é realmente o de quem tem muito dinheiro para gastar R$ 2.500 numa console de videogame. Puta, mas quem tem muito dinheiro também vai no Promo Center, cara. E O cara vamos tem ver muito quando dinheiro pra qual o preço gastar que e vai vai no chegar no Promo Promo Center. Center. Vamos ver qual o preço que esses Não, equipamentos vão chegar já no tem Promo Center. PlayStation. Já tem PlayStation 3 no Promo Center. Já vi já Então, rodando lá. a gente tem que fazer uma pesquisa de preço lá, então. Não, já fiz Eu. já. Bem mais barato do que em lojas convencionais aqui. Eles estão vendendo algo em torno de 1.800. É, já tá mais agressivo, sem dúvida. Outra notícia: telefones com Skype começam a aquecer vendas para o Natal nos Estados Unidos. As vendas de novos telefones sem fio que usam o software Skype e não precisam de PCs para fazer ligações estão chamando a atenção dos consumidores para o Natal, reportam companhias. Outra notícia que eu peguei do IDGenal. Então, eu não sei, alguém aqui usa o Virtua? Eu uso. E você tem provavelmente o telefone IP. Tem o Netfone que eles falam que não é telefone IP, mas é mentira. É telefone IP que tá ligado no modem. Bom, na verdade, se ele está ligado no modem, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que ele esteja usando frequência do cabo e não necessariamente IP. Mas porque ele é um bundle, né? Tanto Chutes. o cable modem quanto o roteador. Diga. Ele é VoIP, cara. Ele tem todas as características de VoIP. Quem já mexeu com tecnologia VoIP saca na qualidade do som, em alguns errinhos que tem. Quando você pega, você fala o primeiro alô, a pessoa do outro lado não escuta, escuta só o segundo alô, que é o tempo de conexão e tal. Meu, ele tem. Delay, glitch, ele tem essas coisinhas que Bom, VoIP ainda mas tem. independente, o que eu conheço, a NET está fazendo um trabalho forte, muito forte de marketing em cima disso, porque eu conheço muitas pessoas que já adotaram essa tecnologia, mesmo a TVA, usando a primeira escolha, já tinha bastante gente usando, agora então Mas eu o tô super negócio está feliz com o meu explodindo. VoIP, cara. Eu tô super. Eles só não falam que é pra não dar medo nas pessoas. Que Você era uma imagina, coisa você que. pega meu pai. Meu pai tem 80 anos de idade, cara. Você vai chegar pro velhinho e falar: Ô, velhinho, vou colocar um telefone VoIP. Pô, ele me dá um soco, cara. Ele acha que eu tô xingando ele. Você, Fábio, como é que você está? Você já está usando alguma solução de voz sobre IP em casa? Além, obviamente, do nosso podcast aqui, que a gente está gravando em cima do Skype, cada um em sua casa. Eu tenho mais tempo de voz sobre IP do que vocês. Eu morava nos Estados Unidos e lá, para me comunicar com o Brasil, eu só usava voz sobre IP. Você usava o quê? Vonage? Eu usava um serviço chamado Net2Phone, Net2Phone. que é um serviço extremamente confiável, com preços imbatíveis. É, Vou dar uma Net2Phone é ideia muito para boa. vocês. Eu tinha o serviço de interurbano através do AT&T naquela época, custava 41 centavos de dólar por minuto para falar com o Brasil. Quando a O Vonage Net2Phone. apareceu, ela já cobrava 16 centos de dólar. Então, eu usava o Net2Phone, ele era 0,16 centavos. Isso. Isso mesmo. 0,16 Centos centavos. de dólar. Era 41 centavos de dólar o minuto da AT&T e 0,16 centavos o minuto do Net2Phone. Aqui no Brasil, fora o Skype, que é o que a gente está usando, eu uso o Skype Out para ligar para os Estados Unidos e comprei também o serviço do Universo Online, o Allfone, porque o Allfone tem algumas características interessantes de pré-pago. Eu tenho uma pequena conta e eu abasteço essa conta e posso falar de qualquer computador que tenha o recurso multimídia mínimo. Ô, Chutes, o O telefone que você interessante. falou VoIP é aquele que liga no USB, é isso que eles falaram aí na matéria? Esse era o que eu conhecia. Eles estão falando agora de um que independe do PC. Então eu não sei até que ponto é um independente ou não, porque soluções em cima de SIP com equipamentos externos, isso já existe há bastante tempo. Eu tenho um Você tem aqueles telefone. MTA, né? Aqueles aparelhinhos que você liga o Eu telefone tenho um nele. aparelho. Eu tenho um aparelho mesmo, um aparelho de telefone com placa Que já está Ethernet integrado. É. que eu ligo direto no roteador. Então isso já existe há bastante tempo, há vários anos. Agora, soluções para o Skype independente é a primeira vez que eu vejo alguma coisa. Até vale a pena a gente pesquisar um pouco mais isso, mas é interessante saber que já estão começando a aparecer soluções para Skype que não precisam ter o PC ligado. Na verdade, a solução do Skype só injeta um login do Skype via um pequeno sistema operacional baseado em Java para fazer o login. Essa é a única diferença. A solução que já existe há algum tempo no mercado, de uma empresa chamada Starcom, é um telefone Wi-Fi que você conecta. Ele é um telefone sem fio, só que ele não utiliza a frequência de 2.4 nem de 5.8 dos telefones sem fio atuais. Ele utiliza Wi-Fi, tá? Se loga na rede, pega IP e fala VoIP diretamente. Então você diz que ele tem um pequeno LCD, no qual você se conecta com o teu serviço Skype como se fosse um pequeno PC. Lógico que ele só faz Mas isso. aqui no Brasil eu acho difícil, cara. Aqui no Brasil você precisa de empresa grande com todo esse background. Não é que nos Estados Unidos que, por exemplo, a Vonage começou pequena, entendeu? Foi o Pulver que fundou a Vonage com mais dois, três caras. Aí você tem a Pulver também, o tal do Pulver, ele também tem o website dele, que ele Eu uso, coloca né? Quer lá. dizer, até hoje eu tenho o FWD, que é o Free World Dial-Up, e eu uso, acho que eu sou um dos poucos usuários do serviço de out, de recebimento de chamadas. Eu tenho número dos Estados Unidos através do F. Agora não me lembro do serviço também. É, mas agora, imagina, você traz isso pra população. A Vonage cresceu por quê? Porque ela trouxe pra população americana um negócio preço baixo, pré-fixado o preço, Ela 24 colocava no dólares, Best Buy, no 14 Circuit dólares. City, colocava uma caixinha lá. Não, isso foi bem depois, Schultz. Isso foi bem depois. Quando eles já estavam gigantes, já. Quando eles já estavam próximo de 1 milhão de usuários. Que eles conseguiram fechar acordos para colocar caixinhas em retail, em varejo. E que hoje você compra uma caixinha por 50 dólares, obviamente, tudo É, falando dos Estados Unidos. antes era tudo você pedia no site deles, né? E eles mandavam para você a caixinha, né? O MTA, o aparelhinho que você ligava no telefone. Hoje você já compra o telefone já pronto para Vonage, pronto para Skype, como você tá falando. Skype, para mim, ela só tá fazendo uma coisa, cara. Ela tá saindo do mundo PC e entrando no mundo devices. Eu acho que essa é a Que única grande é o caminho diferença. para ir mesmo. Eu A também gente, acho. na Intel, a gente testou, tinha uma plaquinha muito legal também que você plugava no computador e ligava o telefone nela e funcionava muito bem. Eu testei com o Skype, funcionava muito bem. A questão é, você precisava ter o computador ligado. Mas acho que o mais importante de tudo isso é, eu acho que a gente finalmente chegou no momento de maturidade de voz sobre IP, onde as pessoas estão usando. Não sou mais eu e o Fábio e você. Muita gente hoje já está começando a usar soluções porque a gente está vendo finalmente as grandes operadoras, principalmente E as aquelas que pessoas. não têm uma rede de cobre muito grande, uma rede telefônica muito grande, é a forma que elas têm para entrar e competir com as grandes operadoras. E as pessoas estão usando o VoIP, ainda que elas não saibam, como o próprio Marcel ele mostrou aqui para a gente, eles não sabem que é VoIP, mas eles estão usando. A vantagem que eles obtêm é que o custo final no, no, no, na conta do mês é menor. E por isso que eles veem a vantagem. Não Não, importa qual é o nome do serviço. foi legal você falar isso, Fabinho. Sabe quanto que eu pagava de telefone através da telefônica, telefone normal, por mês? Eu não sei quanto você pagava, eu sei quanto eu estou pagando Quanto você e é paga? alto. Eu pagava 200 100, reais. eu pagava 100, 120 por mês de telefone, tá? Eu mudei, eu falei, meu, tchau pra essa porcaria, eu vou colocar o Netfone, que é VoIP e tal, e vamos lá. Minha última conta foi R$ 6. De Pois telefone VoIP. Telefone e É a VoIP. Minha última conta, diferença. R$ 6. Mesma É a casa, mesmas diferença. pessoas, tudo. É a diferença visível que as pessoas conseguem enxergar. Porque é como a tecnologia se faz presente na vida das pessoas. Ninguém está realmente tão preocupado assim com a tecnologia em si, mas sim com o benefício que eu vou obter com a utilização dessa tecnologia. Agora E essa que imagina na hora que vier os celulares. Prontos para rede híbridos. WiMAX, tudo VoIP, nossa. Eu estive num evento da Cisco semana passada e a Nokia estava mostrando isso, um telefone híbrido que ele funcionava, era um celular normal e quando você entrava na tua empresa, ele automaticamente aviava para o Wi-Fi e assumia o teu ramal da tua mesa. Então, você estava na tua empresa, ele era um ramal do teu PBX. Você saía, ele virava o celular normal, o mesmo aparelho. Aí você começa a ver como realmente as tecnologias começam a migrar e oferecer um serviço especial para o usuário, um serviço que faz sentido. Agora realmente está prático, faz a pena você ter VoIP, não é mais uma coisa de geeks das pessoas que gostam de pesquisar novas tecnologias. Ah, cara, eu não vejo a hora de ter um celular, se conecta no meio da rua VoIP, que eu não preciso ficar comprando cartãozinho, nem carregando, nem nada, cara, porque eu sei que vai ser bem barato. Bom, O celular é abuso. e ainda tem o iMac chegando, mas acho que isso é tema para outro assunto. Acho que já a gente queria, acho que esse primeiro podcast, né, o piloto do nosso podcast, tinha o objetivo até de nós mesmos testarmos aqui como que é o modelo, se está legal ou não. A gente até criou um e-mail, né, Fábio, Marcel, qual que foi o e-mail que a gente criou? Zero, que bom, né? Que bom que você Podzerobrasil@gmail.com, lembra. né? É, podzerobrasil@gmail.com. Brasil@gmail.com. Pra Se quem tiver quiser, né? Mandar alguma notícia, xingar a gente. Se xingar, eu xingo de volta, já vou avisando. Então, a gente também vai ter um site para onde as pessoas conseguem colocar as entradas, mas a gente queria primeiro gravar esse primeiro podcast para depois fazer o setup de tudo. Então, no próximo feed aí, no próximo podcast, a gente já vai ter mais informações de onde buscar informações sobre o podcast. E pode. Pode ou não Pode pode? sim, lógico que pode. Não, aqui não pode nada, cara. Pode aí. Não entendi nada, mas tudo bem. Tá de noite, a gente tá gravando isso aqui de Tá de noite. noite, né, cara? Tá de noite, você não entendeu nada. Pode aí, deixa pra lá. Então, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Marcel. E até o próximo Podzero Brasil, episódio 1, já que esse aqui foi o piloto. Até lá, espero ter um microfone decente, que a qualidade seja um É, um pouco melhor. gravador decente, tudo decente. Até lá, a gente já testou tudo. Ok, Marcelo, agora você para de gravar esse troço e a gente começa a conversar de volta. Tá bom, beleza. Acabou. Tchau, pessoal. Valeu, gente.